3153, chama o centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Gente, tá 3153, boa. Faria 2223, autorizado chegada da ponte, direita para nível de voo 050, ajuste 10022, confirma intenções, pista 10028, encosta de fechada. Sim, passaria 2223. Paredo 2223, voo na proa do VOS Salvador, reporte para modificação do plano de voo. Ciente, mantenha a chegada bom aqui então, passaria 2223. Tango, prossiga. Bom dia, o Alfa está ocupando o pátio 3, pede autorização de reboque para o pátio principal, posição de número 2, infra-aero quente. Azul Alfa Yankee Tango, está com firme destino? É, pátio principal, posição 2. Azul Alfa Yankee Tango autorizado. Pátio 3, gate 02. Controle, papapá, Mike, Eco Delta. Agora 500 para 1000. Voando à direita. Modo no PLB. Atenção, pro direto para Manati. Papapá, Mike, Eco Delta. Mantenha-se em condições visuais a 1.000 pés. Reporte 2.0 milhas da CTR Salvador. Reportará 2.0 milhas de Delta. O Mike Eco Lima, você. Papatango Mike Kilo Lima, confirma posição. America Line 980, go ahead. Bom dia, America Line 980. I'm just going to get off the question, plan 2. Patango Mike e India Lima, confirme se frente ao plano de voo. Do you know about Nota? That's a problem. Papatango Mike India Lima, Monte Corte Transponde para 2424. Mantenha-se com as suas visuais e aposta no Pandel, gente. American Line 980, ah, ready to copy. Ready to copy. American Line 980, clear to Recife, via Upper Whiskey 58, flight level 410, Puka de Patrick Kazu transition, runway 10, first turning left, squawk 5411, Salvador Approach Control, frequency 120.8. American Line 980, with the back correct, wait to push back, start up. We'll call you for push and start up, we'll be ready in about 3 minutes. Afirmativo, se possível, cancelamento e chamar na final da 17 a partir da sua disposição. Passaria 2223, ciente, plano de voo modificado ao 10046, mantenha-se em condições visuais, desce para 1500. A 1500, mantenha sua escuta ainda. Afirmativo, mantenha na escuta, passaria 2223. 23. Azul Alfa Yankee Tango, gente, bom dia pra você também. Passaria 2223, chame torre na frequência 118, decimal meio. 1867, até já, obrigado. Papa Papa Mike Eco Delta, mantenha-se em condições visuais, não há tráfego a reportar. Frequência livre para coordenação. Papatango Mike Índia Lima, desça para a altitude de tráfego. Passaria 2223 autorizado ingresso no pátio 1, remota 1 no 4. 1 no remoto no 4. 2223. Papatango Mike Índia Lima, reporte visual com a pista 1 no 7. Papatango Mike, Índia Lima, chame torre na frequência 118 decimal 6. Resolve uma torre 118 decimal 6. Salvador, bom dia. Gol 1922, informação possível. Gol 1922, autorizado de chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 022, confirme intenções, pista no 028, encontro fechado. Afirmativo, nossa passagem no marcador externo está prevista para 1116, confirme. Gol 1922, ciente, previsto, espera em SAP. Ok, previsto, espera em SAP. Qual é o horário de abrir? Não é 1116? 922, previsto é 1116. Porém, ainda teremos que aguardar a resposta da sua liberação. Ok, afirmativo. A gente vai se programar para fazer espera em SAP. Afirmativo.